panfleto distribuído na rua. Falava de encontro das tribos no centro. Cidade alta, a vida floresce. A paz e o amor, quem busca a vida merece. Vou pisando no asfalto com meu tênis americano. Foi feito na China pra menina e menino. A flor amarela, Cuba ainda é vermelha. Como Rita cantou, eu sou da cor da ovelha. O sol seca a carne pendurada no arame. Gira até em nossa cama de tatame. Seca a carne pendurada no arame. Gira até em nossa cama de tatame. E eu continuo minha busca pelo conhecimento, sabendo que concreto não é só cimento. Levando a vida como ela é, com raça, com gana e com fé. A conversa no boteco, tudo surreal. Bala com baco no batuque, tudo fica igual. Levando a vida, rádio está letal. Eu vou mandando um ragamuffin especial. Au, au, um ragamuffin especial. Au, au, um ragamuffin especial. Au, au, um ragamuffin especial. Au, au. Panfleto distribuído na rua. Falava de encontro das tribos no centro. Cidade alta, a vida floresce. A paz e o amor, quem busca a vida merece. Vou pisando no asfalto com meu tênis americano. Foi feito na China pra menina e menino. A flor amarela, Cuba ainda é vermelha. Como Rita cantou, eu sou da cor da ovelha. O sol seca a carne pendurada no arame. Tira a terra em nossa cama de tatame. Seca a carne pendurada no arame. Tira a terra em nossa cama de tatame. No ragamuffin especial, au, au. No ragamuffin especial, au, au. No ragamuffin especial, au, au. No ragamuffin especial.